Agora. Agora. Você vai suar. Com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mão, quero ver. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central do Axé. Vamos ver um pouco do sol e dê a mão. Estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Marcos Filho, o jovem comunicador. O jovem comunicador. Marcos Filho. Olá, Brasil, e aí? Tudo bem? Tudo certo? Está começando uma verdadeira festa no seu rádio. Por aqui tem o Marcos Filho com você agora com a primeira super meia hora e a segunda meia hora. Claro, uma hora com o melhor do Axé e um montão de coisas boas passam por aqui no programa número 1 do Axé. Alexandre Peixe, André Leles, Asa de Águia, a gente toca bastante aqui o Asa de Águia também. É, também o Babado Novo, Banda Beijo, Banda Eva. Ah, tem também o Carlinhos Brown, Cheiro de Amor, Chicabana. A gente toca um montão de músicas boas aqui e bacanas do Axé Music. A gente faz a festa pra você. A gente toca Cláudia Leite, a gente tem Daniela Mercury, a gente tem aí o El Chan, que estão de volta, né? O Harmonia do Samba, Ivete Sangalo, Jamil e Uma Noites, enfim, um montão de cantores que estão aqui com a gente hoje no nosso Central do Axé. Margarete Menezes, Netinho, Olodum, Parangolé, Pissirico, esses e outros a gente toca no decorrer dos nossos programas e no decorrer das nossas edições do Central do Axé todos os finais de semana. Você quer participar aqui com a gente? Você pode. Envie o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você fala o seu nome, manda um alô para quem você quiser, fala o nome aí da sua rádio. Por sinal, o Central do Axé é retransmitido para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Isso mesmo, mais de 200 emissoras em todo o Brasil. E você quer retransmitir também o Central do Axé? Então fique à vontade. Essa é a sua rádio número 1. Daqui a pouquinho eu repasso aqui e falo um pouco das rádios que retransmitem aqui o Central do Axé. E vamos que vamos, porque tá entrando já a primeirona aqui do primeiro 30 minutos da primeira super meia hora. Só de música, só de axé, só de embalo, aqui neste finalzão de semana muito lindo. Na sua rádio número 1, está começando mais um Central do Axé. Separa nós dois, você é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto, só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. Amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tira você de mim. Eu amo você e não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu quero só você e não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Eu quero só. Tu pode ter certeza, sem você eu não sou nada. Você sempre será a minha eterna namorada. E ninguém faz ideia o quanto eu te quero, o quanto amo você. Eu sou o retrato de uma apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Você é minha vida, do início ao fim. É tudo pra mim, o nosso amor. Todos querem por um fim, querem nos afastar, tirar você de mim. Tudo o nosso amor, todos querem por um fim, querem nos afastar, tirar você de mim. Eu amo você e não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. E não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só. E todo o meu amor te dei, pra você eu me entreguei. Só com você o meu mundo é azul, e ninguém vai nos separar. Tenho a certeza, eu sempre vou te amar. Só com você o meu mundo é azul. Vem, eu amo você. E não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você. Não me importa o que vão dizer, meu bem, que eu quero só você. E não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só. Isso é Chicabana, meu rei! E não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. E não me importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. Pode ter certeza, sem você eu não sou nada. Você será pra sempre a minha eterna namorada. E ninguém faz ideia do quanto eu te quero, do quanto amo você. Eu sou o retrato de um homem apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Você é minha vida, é tudo pra mim. Eu quero só você, só você. Pra sacudir e abalar o seu final de semana, Central do Axé. Hugo Design, atenção, atenção, mulherada. Quando eu disser pra descer, é pra descer. Um, dois, tira o pé. Fala, meu pedeiro, mais conhecido como Rolinho. Ciro CD, TV Entretenimentos. E já é sensação a nova dança do mozão. E treme a bundinha, vai descendo até o chão. O pincel na batera vai tocando, manda bala. Gatinha vai fazer a dança do chão, chão, chão. E já é sensação a nova dança do mozão. Treme a bundinha, vai descendo até o chão. O pincel na batera vai tocando, manda bala. Gatinha vai fazer a dança do chão, chão, chão. E chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. É uma rolinha. Passa meu amigo Fernando Pinheiro, Nicolas GSR, Rafael Piscini, que é o nome dele. Meu amigo da Roda das Rodas. E já é sensação a nova dança do mozão. Vem minha bundinha, vai descendo até o chão. O pincel na batera vai tocando, manda bala. Gatinha vai fazer a dança do chão, chão, chão. Dança do mozão, vem minha bundinha, vai descendo até o chão. O pincel na batera vai tocando, manda bala. Selvagem é ITCD. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Alô, meu amigo Marcelo Lavô, Yuri do Paredão, os homens fortes do Texas. Paredão Catapulta. Olha que chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Ali é o Marcedê, Black CD, Júlio Manal, Elite CD, Adriano CD, de Marçalão, meu amigo Afonso CDs, Hugo Design, Ciro CD. Suor e Swing, Central do Axé. pegando fogo. No trenzinho do amor, vem com a gente que o asa chegou. Tá pegando fogo. No trenzinho do amor, vem com a gente que o asa chegou. Eu vou na frente e a galera agita no vagão. O trio do asa arrasta a multidão. Vamos embora que o vapor tá no ar. Entre na dança, tudo aqui balança. Que maravilha voltar a ser criança. Espalhando alegria, sorria. E o asa incendeia, arreia, arreia, arreia. Oh, no trenzinho do amor. Nheco, nheco, checo, checo. Parado não dá pra ficar. Oh, trenzinho do amor. Nheco, nheco, checo, checo. Agora vai engatar. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho, trenzinho. Vucu, vucu, vucu, vucu. Tá pegando fogo, vucu, vucu, vucu. No trenzinho do amor, vem com a gente que o asa chegou. Eu vou na trilha e a galera agita no vagão. O trio do asa arrasta a multidão. Vamos embora que o vapor tá no ar. Entre na dança, tudo aqui balança. Maravilha voltar a ser criança. Espalhando alegria, sorria. Que o asa incendeia, arreia, arreia, arreia. Nheco, checo, checo. Parado não dá pra ficar. Oh, no trenzinho do amor. Nheco, nheco, checo, checo. Agora vai engatar. No trenzinho, no trenzinho. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho, trenzinho. Trenzinho, trenzinho. Central do Axé. Viver pra sempre com você é o meu desejo. Me viciar no seu prazer, escravo do seu beijo. A como eu quero te agarrar, tirar sua lingerie. Amor gostoso com você, sentir dentro de Júlio ti. Botando o colo, me faz cafuné. Vigia meu corpo enquanto eu tô dormindo. Seu menino lindo, seu menino lindo, seu menino lindo. Olha você, vai deitar no meu colo, vou te dar carinho. Alisa teu cabelo, eu sou maravilha. Minha menina linda, minha menina linda, minha menina linda. Ai, vai ser tão bom, ser tão bom, ser tão bom. Te dá carinho, faz cafuné na cabecinha, cafuné na barriguinha, vai mexendo. Assim vai, manda pra imagem. Mário, joelho do cavalo, né, na cabecinha, né, na barriguinha, foi descendo, vai, Bahia. Eita! Né, na cabecinha, campo, né, na barriguinha, vai descendo, vai, pelinha. As mãos, negão. Central do Axé. Me seduzir devagar. Ai, que barriguinha. Mais uma pra tocar no paredão para você. Olha a menina assanhada, chove! Que tá querendo me amar e tá querendo é me seduzindo devagar. Ai, que barriga, tchá, tchá, tchá. Empina, vai se movimentar. E vai se movimentar. Não marco, pra cima, quero ver tocar. Empina, vai se movimentar. Empina, vai se movimentar. Empina, empina, empina, vai. Empina, vai se movimentar. Empina, quero. Não marco, pra cima, quero ver tocar. Empina, vai se movimentar. Atenção, mulheres loucas daqui! Louca! Piroquia, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha, e você tá louquinha. Que é isso, novinha? E dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha, e você tá louca, tá louca, tá? Louca! Piroquia, dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha, e você tá louquinha. Que é isso, novinha? Olha que dá uma empinadinha, dá uma encaixadinha. Chora, viola, que vai, vai, vai quebrando. Vai, que é isso? Original chegou, bebê. Chegou, Central do Axé. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Nas finalzinho, meia hora só de música pra você aqui, com muito embalo, com muito swing. A gente agradece a você que todos os finais de semana tá aqui com a gente, curtindo, conferindo as melhores do axé. Obrigado pelo carinho de todos vocês, aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil, em qualquer estado, nas cidades, nas emissoras de rádio número 1, que faz a festa todo final de semana aqui no Central. E a gente agradece a você, tá bom? Você ouvinte, você que está com o carrinho aí ligado, você que está com o seu radinho, com o seu celular, né? Por sinal, agora a gente não tem mais barreiras. A gente tem também a internet, a gente tem Facebook, a gente tem aí os sites das principais rádios de todo o Brasil, onde você pode ouvir em qualquer parte do Brasil. É muito difícil uma rádio hoje não ter o seu Face ou então o seu site, né? Isso propaga bastante, é o que é muito, mas muito importante agora do rádio. Onde é que você esteja, você escuta aqui a rádio número 1 e o programa Central do Axé todo final de semana. Bom, vou ali tomar uma água bem esperta, depois de meia hora de festa, e a gente volta com a segunda super meia hora de axé aqui no programa Central, no Central do Axé, o programa de seu final de semana. Vou e volto rapidinho, já já. Central do Axé. Central do Axé. E na volta aqui do segundo bloco, que vai começar agora o segundo bloco do Central do Axé nessa edição deste finalzão de semana, a gente manda um forte abraço para algumas das emissoras que retransmitem aqui o Central do Axé no Brasil. Ah, um abraço para todos lá em na Paraíba, né? Rádio Serras Altas FM, na cidade de São Sebastião de Cacimbas, também Rádio Alternativa FM de Agrestina, Pernambuco, retransmitindo também o Central do Axé. Abraçamos a Rádio Cidade Amiga, na cidade de Armazém, Santa Catarina, Luz FM em Luzinópolis, Tocantins. Passou um tempo aí fora, não foi? Mas tá de volta, Luz FM aqui no Central da Mídia, no Central do Axé. Rádio Educadora Líder lá no Maranhão, Panorama FM em Custódia, Pernambuco, Abreu em Lima também em Pernambuco, em Pernambuco tem a Rádio Mania lá no Piauí, também RCI FM lá em També, Pernambuco. Abraço pra vocês, daqui a pouquinho falo mais nome aqui de alguma das emissoras que retransmitem a gente. Bom, vamos lá, segunda super meia hora, muito axé music, muita animação, muito embalo, muito swing, e a gente vai detonar aí pra você, vamos nessa. Central do Axé Retro, pra matar saudades. De coração pra coração, como eu posso não cuidar desse amor? De coração pra coração, que o vento vai me levar onde você for. Você foi. Como pode ver, amor, estou de volta. Sempre minha volta, tudo que eu penso é você. Como posso esquecer dos momentos que passamos, das palavras que trocamos? Só consigo amar você. Nunca é tarde pra reconstruir um grande amor. Quero matar a saudade, meu bem, que você deixou. Tudo que eu faço é pensando em te ver feliz. Por favor, me desculpa, mas diga pra mim que nunca errou. Passamos das palavras que trocamos, só consigo amar você. Nunca é tarde pra reconstruir um grande amor. Quero matar a saudade, meu bem, que você deixou. Tudo que eu faço é pensando em te ver feliz. Por favor, me desculpa, mas diga pra mim que nunca errou. De coração pra coração, cuidar desse amor de coração pra coração. Que o vento vai me levar onde você for. De coração pra coração. Como eu posso não cuidar desse amor de coração pra coração? Sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Swing Central do Axé. Tira, tira, tira o pé do chão. Companhia do Quatro. Oi, sucesso, meu irmão. É o e patrocina a putaria. As piranhas se derrete. Considerado, respeitado. Com ele ninguém se mete. Patrocina a putaria, as piranhas se derrete. Vem o rei, considerado, respeitado, com ele ninguém se mete. E quando chego na balada, sempre chamando atenção pela roupa que ele veste, a grossura do cordão. Deixa seus parceiros a bomba, sempre com maior fartura. O uísque com relio, a mais perfeita mistura. Trata todos com respeito. As novinhas ficam loucas pra andar no Rio. Gata de debutaria, as piranhas se derrete. Considerado, respeitado, com ele ninguém se mete. Venha. Vem pra torcida, putaria, as piranhas se derrete. Companhia do Quarto, com atenção. Pelas roupas ele veste a doçura do portão. Deixou seu parceiro a bamba, sempre com maior fartura. O uísque com Red Bull, a mais perfeita mistura. Trata todos com respeito e não vê problema algum. As novinhas ficam loucas pra andar no R1. A piranha se derrete. Considerado, respeitado, com ele ninguém se mede. Fala, Zé, me patrocina a putaria. As piranhas se derrete. Tira o pé do chão. Considerado, respeitado, com ele ninguém se mede. Central do Axé. Agora que gemem mais pálidas nossas memórias que a neve no televisor. Agora que chove na sala e se apagam as velas do barco que me iluminou. Agora que canta o tempo chorando seus versos, meu mundo enfim despertou. Agora perdido em silêncio feroz, pra que desatar esses nós? Agora enxergamos direito e podemos nos ver por detrás do rancor. Agora eu te digo de onde venho e dos caminhos que a paixão tomou. Agora o destino é ermo e nos encontramos neste furacão. Agora eu te digo de onde venho e do que é feito o meu coração. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, maquia la tierra en un pincel por ti. Imperdonable que yo no me parezco a él, ni a él ni a nadie. Saltan los gatos buscando las sobras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero aspavientos, tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero, y si quieres cuento por qué no. Você não sabe por onde andei depois de tudo, amor. Eu sou a chave da porta onde encontraste alguém. Não me compares, não busque nela olhar que dei a ti. Imperdoável que eu não seja igual a ela. Então não fale que alguém te toca como eu toquei. Que se acabe e que tu partas sem saber. E para sempre ninguém te toca como eu toquei. Que se acabe. Eu sou tua alma, tu eres mi aire. Que nos separe.

certeza feliz que eu me atreva ser peixinho fora do mar. Nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Surpresa feliz que eu me atreva ser peixinho fora do mar. Nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Ser peixinho fora do mar, nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Surpresa feliz que eu me atreva, ser peixinho fora do mar, nadando contra a correnteza, me salvei, aprendi a nadar. Sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Esse é o som do povo, brava. Dois, eu vou contar da qual foi. Três, quatro, eu tava com 10 mulheres no quarto. 5, 6, eu vou contar pra vocês. 6, 7, 8, não entendeu não, vou falar de novo. 9, 10, eu tava foi com 10. Eu vou botar devagar, eu vou botar devagar, vou botar devagar, e vou botar devagar. Vou botar devagar, vou botar devagar, vou botar devagar. Joga na sua água, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar. Vai! Vou botar devagar, e vou botar devagar, vou botar devagar, e vou botar devagar. Vai ser tão bom, vai ser demais, vai ficar louca, cê vai gostar. Vai ser tão bom, vai ser demais, cê tira a roupa. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vou botar devagar, e vou botar devagar. Vou botar devagar, eu vou botar devagar. Eu disse vou botar devagar, e vou botar devagar. Vou botar devagar. Prepara, prepara. Devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar. Vou botar devagar, e vou botar devagar. Um, dois. Eu vou contar da qual foi. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, mandar pra você 6, 7, 7, 8, 8, 9. Vou falar de novo 9, 9, 10. Eu tava foi mudar. Eu vou botar devagar. Eu vou botar devagar. Eu vou botar devagar. Se vou botar devagar. Vou botar devagar. Vou botar devagar. Vou botar devagar. E swing central do axé. Dona de mim, não faz assim, vai me matar qualquer dia. Te ver Maia é de parar. Gata da academia. sucesso do verão. Essa música vai pra todas as casas da academia. Todo mundo quebrando com o Fábio Jones. Os Polêmicos. Eu chego bem cedo, não perco o momento. Ela já tá suando, fazendo aquecimento. Com as mãos na cintura, o joelho vai nos pés. Com uma calça de like, um topzinho, dois, três. Tão linda na esteira, vem pra me dominar. E olho pelo espelho, você me faz. Pouco assim diz o ditado. Chega ao final o Central do Axé. Lembre-se, final de semana passa, a vida continua. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E faça sexo seguro antes de fazer gru gru gru gru. Coloque camisinha no seu peru. Abraço pra todos, hein? Lembre-se, para que você possa estar de bem com a vida, você precisa estar de bem com Deus. A todos, ouvintes de todo o Brasil, a todas as 200 emissoras retransmitindo o Central do Axé deste final de semana, aquele abraço. Bom final de semana, saúde, paz e muita luz. Valeu, tchau, tchau. Central do Axé.